Atlântida, Atlântida, Atlântida. Chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência. Você que ouve o melhor som do FM. O Pretinho Básico vai até às 19 horas, sempre com a parceria da telefonia do Big. Fala, KG. E aí, beleza? Bom final de tarde. Tudo certinho, Marcos Pianges. Como eu vou aguentar essa figura aí, cara? Que qual figura, cara? Como é que eu vou aguentar essa figura aqui agora? Qual figura, cara? Essa figura ali, cara. Como assim, cara? Como é que vai aguentar a figura? Já não aguenta a figura, cara? Vou aguentar mais, né? Não aguenta? Fala aí, Maurício Amaral, beleza? Opa, tudo bem? Beleza, estamos pela chegada do Potterzinho aí, mas a Estrela Móvel já está conosco. Olha! Davi Coimbra! Davi Carradini! Davi Carradini! Davi Carradini! É o galo depois cinza reclama, do Pretinho, né? Depois reclama, né? Não dá, né? Não dá, não dá. Para com isso, cara. Depois reclama. Por favor, pare com isso, cara. Pare com isso. Cara, em Coimbra, não... estiveste ontem na sessão de autógrafos do Paulo Santana? Sim, cara, fiquei escrevendo até as 9h30 da noite. Ah, não deu pra ir. Ah, foi uma desfeita, então, né? Foi eu acho que eu posso dizer que tem uma racha ali na redação de zero hora. Não, várias. O pessoal não se dá muito lá, né, Davi? Ai, cara. Muito bem, aos destaques comentados do Clique RBS. Qual o é, Pianges? Não foi liberado pelo Fluminense. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS. Cara, tá Fluminense brincando. Não libera Muricy pra seleção, velho. Quer dinheiro. Muricy Ramalho vai continuar no Fluminense pra cumprir até o final do seu contrato. Que isso? O Fluminense ainda deve renovar o contrato com o Muricy até o final de 2012. O Muricy só vai falar sobre o assunto no domingo, em entrevista coletiva depois do clássico com o Botafogo. E agora, Marquinho? Brabo isso aí. Peraí um pouquinho, o que é que tu pensa, Cajé? Eu penso que agora o Fluminense tem reais chances de conquistar o Campeonato Brasileiro, né? Na verdade foram os patrocínios, né? Os patrocinadores ali que não liberaram, que na verdade é eles que detêm a grana. Na verdade eu tô oferecendo o Silas pra CBF, né? CBF, se quiser o Silas, pode vir buscar aí, danada. E tu, Davi, o que que pensa sobre isso? Acho que o Muricy vai acabar acertando. O Fluminense quer que a CBF pague a rescisão de contrato. Uhum. Só isso, não tem problema. Não, mas deve ser isso aí, porque ele não vai querer ficar com um técnico que vai estar com a cabeça na seleção brasileira. Tá certo que o Muricy vai fazer um bom trabalho, como sempre. Já está fazendo, né? E hoje à tarde ele foi treinar o Fluminense. Então pra ele não mudou nada. Segue, né? A vida. O Muricy. O Muricy tem aquele negócio, né? Que ele diz que ele não sai, se ele mantém a palavra dele, pá, que tá muito certo, né? Agora, é óbvio, ele já disse isso, que ele quer treinar a seleção brasileira, né? Qual é o técnico que não quer, né? Então. Mas eu acho que vai acabar acertando. O Ricardo Teixeira já disse, não, a gente paga a rescisão, não vai ter gato. É uma graninha só, alguns milhões. Tá bem, vamos esperar então pra ver o que vai acontecer. Eu fui ignorado, né? A minha opinião, mas o Feta pediu das duas pessoas que realmente entendem de futebol. Tá aqui, o que que tu pensa, Marcos? Eu não cheguei em ti ainda. Não cheguei em ti ainda. O que que tu pensa, Marcos? Ele tá magoado. Ele pensa que ele tá magoado. Agora não vai falar. Não, eu penso o seguinte, cara. Eu acho que o Muricy é um técnico com muito cacife pra servir de tampão como a CBF tá imaginando e planejando. Não, mano, não é tampão. Porque é o Filipão. Não, é tampão. Teixeira que é o Filipão. Não. Leonardo talvez fosse tampão. Eu queria o Altuori, cara, na boa. A gente ia ter 4 anos de autor aqui no Pretinho. Tu acha então que é isso? Acho que é isso. E tu, Potter, o que tu pensa sobre essa... Eu acho que a CBF vai aceitar o trabalho duplo, pelo menos até final do ano. Mas como, cara? O Muricy vai ter que viajar com o Fluminense? Aí tem jogos juntos, o que vai fazer? Não, mas aí que tá, o Muricy vai falar assim, olha só, é uma oportunidade da minha vida, o Muricy nunca quebra contratos, aí vai conversar com os caras do Fluminense. Então, pelo menos até o final do Brasileirão, a gente fica juntos. A CBF vai abrir. São dois amistosos. Dois amistosos da seleção brasileira, cara. Dois amistosos. Não tem dois amistosos com uma seleção que não tá pronta, né? Que ele vai ter. Viu como é importante? Nós temos aqui 4 opiniões diferentes. 4 opiniões diferentes. 4 visões diferentes. 4 visões diferentes. Não chegamos a lugar nenhum. Não chegamos a lugar nenhum. Vamos então pro segundo destaque comentário. Globalização. O custo médio de abertura de empresas no Brasil é quase o dobro do da Colômbia e mais de 6 vezes o do Canadá. Segundo o levantamento da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, o custo médio do Brasil é de R$ 2.038, ante R$ 1.213 na Colômbia, R$ 315 no Canadá e R$ 559 na Rússia. Fora o tempo, R$ 315 para abrir uma empresa no Canadá? No Canadá. Cacete. E abre pela internet e fecha, principalmente pela internet, que é o melhor de tudo. É um horror para fechar nenhuma uma empresa. Nenhuma burocracia. Nada, não, nenhum documento, não, nenhum carimbo, também, nada. Mas para fechar tem que esperar licença disso, o Canadá é incrível, né? Vamos combinar, o Canadá é incrível. Eu já disse pra vocês que o Canadá era a terra prometida, só que, né? Só que tem muita montanha. Moisés era fã. É porque... Canadá. Muito bom. Galera, vamos pro Canaã. Ford anuncia recall de 2.241 unidades do Focus 2010. É brabo isso daí. É brabo isso daí. Os motoristas viram tudo nublado, né? No Focus. Ai, cara. Uma falha na vedação do tanquinho. O tanquinho é o reservatório para partida a frio. Pode causar dificuldade de acionamento com o motor em dias frios se o carro estiver abastecido com álcool. Aliás, o álcool nos dias frios, para quem não tem o tanquinho, é complicado mesmo. Complicado. Né? E agora tá complicado porque subiu demais o álcool, voltou também. Adoro tanquinho. Então vamos botar gasolina aí, mesmo no flex, né? Sabe que tem um tipo de notícia, assim, que eu acho que não é tão importante, assim, sabe? Recall. É que eu acho que notícia importante é que vai afetar um número gigantesco de pessoas, sabe? Eu acho que a Ford podia pegar um telefone, pegar duas mulheres e ligar pra cada cara que comprou o Ford e avisar. Mas aí tu liga, KG, ó, aquele Focus, tu comprou, bah, eu vendi. Ah, então, por favor, me passa, vai atrás. Tá no código de defesa do consumidor, a empresa tem que publicar. Não, pode publicar. O recall, cara. É que eu acho que é uma notícia. Mas isso assim, é um serviço pra quem, por exemplo, tava pensando em trocar de carro no final de semana. Sabe, talvez acho que o Focus eu não vou. Sabe? Então, é um serviço que nós estamos fazendo aqui pro nosso ouvinte. O Brasil tem o terceiro pior índice de desigualdade em toda a América Latina e o Caribe. O país está abaixo apenas da Bolívia e do Haiti. Nossa senhora, a América Latina e o Caribe formam a região mais desigual do mundo, onde estão 10 dos 15 países com maior diferença entre ricos e pobres. É mais que a África, porque na África não tem gente tão rica. Exato. Não na África do Sul. A África do Sul é mais desigual que o Brasil. Mas a África do Sul é um país diferente, né? Do resto. Não, mas o Egito é assim, o Marrocos é assim. O miolo ali, o miolo africano é mais... O Brasil é o país que mais... África. Mais proximidade à Europa, né? Aí já começa a mudar lá, também. O Norte lá e o cima, Sul, né? Só a África do Sul, né, Davi? Porque os outros ali acima, ali, Babo, ali são todos. Mas tem incrível, um país, né, dentro, cara, da África do Sul chamado Lesoto, né? Lesoto, né? E é um paizinho assim dentro, assim, imagina, um município ali. E o rei, o presidente, o primeiro-ministro, que é tudo a mesma coisa lá, foi convidado na Copa e eu passei por ele. Passei pra perguntar quem que saiu. Isso aí é o dono de Lesoto, dono mesmo. É, 99% é uma etnia, é uma tribo. Que é a inimiga dos Zulus. Aí os caras ficaram. E o Lesoto era um que eles chamavam os Bantustões, né? Que eles. Os brancos tinham programado no tempo do apartheid pra colocar os negros. Aí ficou só esses caras. É um país com 3 mil metros de altitude. É no meio da África do Sul. Fosse um gueto, assim. A gente ia aí, né, velho? Mas a gente não acabou lá. Sobre desigualdade, tem um filme feito por um gringo no Brasil, chama Manda Bala. Que é um gringo que veio pro Brasil, entrevistou político, promotor de justiça, gente que já foi sequestrada, sequestrador. Um documentário sobre a desigualdade no Brasil, chama Manda Bala, e pisou em tantos calos de políticos brasileiros que foi proibido de ser lançado no Brasil. É lançado no mundo todo, mas no Brasil não pode... Dá pra baixar? Dá pra baixar. Pode não com tanta genialidade quanto este gringo que veio pro Brasil e fez este filme sobre desigualdade, não com tanta genialidade quanto Davi Coimbra, Ao publicar um texto em suas colunas, seja no blog, seja na Zero Hora e tal, nós estaremos falando sobre o inverno e sobre o frio na Zero Hora a partir deste domingo. Sobre as desigualdades do frio. Desigualdade, né? É exatamente o tema que eu abordei no texto. Porque o inverno pro rico é um inverno e o inverno pro pobre é outro inverno. Escrevi a mesma coisa. refazer meu texto. O dele é o primeiro. Eu vou retratar um sábado de menos 2 graus de uma família rica. Pô, demais. É isso que eu vou escrever. É isso aí. É de domingo a domingo, é, né? De domingo a domingo, na Zero Hora, os pretinhos falando ou tecendo seus comentários, deixando suas impressões sobre o frio. Todo pretinho e todo ser humano que escreve quer ser Davi Coimbra. É verdade. O melhor texto sempre do Brasil. Não é fácil. Todo mundo. É só mais uma tentativa desesperada da gente chegar perto da nossa audiência, mas é mais um mico, certamente, que nós vamos pagar escrevendo no jornal. Davi Coimbra é um dos melhores textos do Brasil e um dos melhores do Rio Grande do Sul, né? PVC. Errei, mas... PVC, são muito bons, PVC, o cara que mais sabe de estatística e futebol, pegou o Davi pelo braço e falou... O melhor texto do Brasil. Esporte do Brasil. Bah, olha, beleza. É. A gente sabe, e o PVC lê, né? O PVC lê todos os jornais, lê tudo que é revista, liga pros clubes. É fã de Paulo Coelho. Lê muito. Adora. Roberto Schneider. É demais. Ô, Davi, eu nunca falei isso publicamente, mas já te falei isso na interna e tal, mas é demais. É um privilégio te ter comer, aqui no programa, cara. Eu gosto do Davi Coimbra. Eu falei isso também. Para, fala. Nas internas, Davi, eu quero te comer. Eu gosto do Davi Coimbra. É um acréscimo de qualidade para o programa, impressionante. Os nossos ouvintes estão vendo que realmente é a minha sexta. Sexta-feira vai ser uma sexta-feira profícua. Que beleza! Então vamos dar uma girada aí, vamos pros flatos do dia! Flatos do dia! Boa. 6h34, Lindsay Lohan recebe a visita de ex-namorada. Tá presa, né? A Lindsay tá presa. Deu, meu, chega. Seis meses, né? Que vai ficar, né? Deu? Deu. Deu. Eu só faltava bater o helicóptero agora. Tudo comigo! 8h11, Letícia Spiller vai à Praia Carioca com o filho. Tá grávida a Letícia Spiller. De novo, cara? Segundo filho. Eu falei pra tomar 10h28, Tiziane Pinheiro e Justus encontram Hebe em Miami. E ainda bem que nós estamos aqui, cara. Meu Deus do céu. Como temos isso. Informantes em toda parte. Né? Cara, isso é um encontro explosivo. Isso é um encontro explosivo, cara. Ir pra Miami. Todos os Estados Unidos, pra ir, tu vai pra Miami. Miami cara, não, mais aqui. Não é ruim, olha, não. Olha, a gente tem que falar com um dos caras mais viajados da mesa, Maurício Amaral. Cara, eu estive na Flórida e é um baita de um estado, e essa impressão que se tem que Miami é sacoleiro, tá muito mudado. Não, mas não é essa impressão que a gente tem. Cara, Miami é sensacional, a cidade Miami Beach é muito boa, tem uns bairros lá, como é que eles chamam, cara? É da década de... Não, é da década de 20 lá. Miami tá muito mudado, cara, não é mais... É verdade, o Maurício Amaral sabe muito. Tá certo, Maurício? Lá tem grandes clubes de hip hop, rap e música country. Também, muito legal. DJ 13, Pérez Hilton toma banho de champanhe em passeio de iate. Ai, maravilha. É saber viver, né? É preciso saber viver. Essa literalmente pode. Esse banho de champanhe é chamado cascatinha, né? Cascatinha. A Paris Hilton não tem um cascatinha dormindo. Que eu conheço é aqui, é do Olímpico. Nas grandes cidades do mundo, a Paris Hilton. Nas grandes cidades do mundo, a Paris Hilton tem dificuldade pra dormir, né? Não tem onde dormir. Ela tem 800 quartos em grandes cidades. Não, mas ela foi deserdada. É, ela foi deserdada. Muito deserdada. Tá, dá pra ver. Tomando banho de champanhe. É nós que estamos pagando. É o famoso Silver Shower, né? Silver Shower. Banho de champanhe. É, vai, Bacajé. 14h23, Perla toma sol e posta foto de biquíni no Twitter. A Perla é a funkeira que ela é. É demais. E fica a dica, cara. Você tá pegando sol de biquíni na praia? Poste no Twitter. Claro, né? Claro, é isso aí. Ou mande as fotos pro e-mail do programa, né? Qual é? P-O-R-A@atlantida.com. Programa de organização racional de arquivos. Isso. Muda. Gostei desse. 16h33, Princesa do Funk toma sol em praia do Rio de Janeiro. Quem é Princesa do Funk? Pode. Cara, ela é tão famosa que não tem nome. Eu sou MC Jampô, tenho voz de caverna, falo assim, minha voz é grossa. Ela adora ir à praia, gosta de mini saia e tomara que caia. Chega aí, MC Anão, pode crer, vamos lá. Bota a mão pra cima, vida louca, vida louca, vida louca, vida louca. Muito legal. Muito bom, cara. E agora, questão de dois minutos atrás. Impressionante. Não mais do que isso. Não mais do que dois. Jornalismo básico mente. Dois minutos atrás, não mais do que isso. Luciana Gimenez e Lucas Jagger velejam na Califórnia. Olha, que beleza, hein, esse cara? Lucas também não Lucas vai encontrar muita dificuldade, né? Ainda bem que o pai não tava junto, senão ia afundar o navio. Cara, chamar Mick Jagger de azarado é o maior do absurdo. É, tem alguém que não é azarado, ele é pé frio. É diferente. É, pode ser. É, mas não é azarado ele com ele, não é pra ele o azar, é pros outros. É, pros outros. É pra quem ele torce. Tá. É. Pros tá fãs bem. Da banda. É. Oh, a gente podia tweetar aqui uma conta que o KG pagou. Cara, é histórico isso, cara. O KG pagou uma conta hoje. Ele tava me contando um dia especial, né, KG? Vou botar um quadro lá em casa. Vai enquadrar e tudo. Qual é a conta? Tem um monte de nome. Aliás, vai daí, Marquito. O ronco do homem é um artifício da natureza pra tranquilizar as mulheres e dizer: estamos em casa. Cara, vocês precisavam ver o que é o Potter. O ronco do Pedro Ernesto Bernardinho. Cara, é mesmo? Só pra ter uma ideia. É imaginável. A gente ficou numa casa, num sobrado. Aí o Pedro ficou sozinho num quarto, com a porta fechada. Aí tinha a porta do corredor e embaixo da casa era como se ele estivesse no lado no sofá roncando. Cara, é insurdecedor. E aí como é que fazia? Ele e o Porã junto. Ah, ele porou junto, derruba, mano, deu... caso. Quebra vidro. Abraça o Porã. E eu queria ver o Pedro e o Porã deitados os dois de barriga pra cima na mesma cama. Ah, o Mário Marcos de Souza também é violento. Ai, cara. Eu contei pra vocês aqui o que aconteceu comigo na Alemanha com o Mário Marcos de Souza, né? Mas é sempre interessante. Tu botou os óculos dele? Mas vale de novo. Ele roncando, não conseguia dormir. Eu me levantei, fui ao banheiro. Lavei o rosto. Meu Deus, botei o óculos, vi tudo no viado. O que que tá acontecendo? Eu tô ficando cego por falta de sono. Lavei de novo o rosto, botei tudo baço de novo. Tô ficando cego por causa do ronco do Mário Marcos. Eu tinha pego os óculos do Mário Marcos. Era outro óculos. Algumas pessoas acham fracos os homens que choram durante um filme romântico. Eu só acho que eles são bons atores. Pô, eu gosto de comédia romântica. E emociono sempre também. Pai, eu só chorei quando caiu o King Kong lá de cima do... Aquilo não é comédia romântica. World Trade Center. Lá é ficção científica. Pobre macaco. Não, no segundo foi do World Trade Center. Qual foi o último filme que tu chorou, KG? Fala sério. O King Kong, quando ele caiu de cima do World Trade Center. A refilmagem, né? O meu foi aquele da Rita Cadillac, cara. Que é de chorar mesmo. E qual foi Rita Cadillac que é grisalha, né? Que tu chorou? Ah, antes Sex and the City. Ele vê propaganda de carro na TV, ele chora. Mas aí é porque não tem como ter ele. Eu quero ter de raiva que eu não vou ter. É. Deus deu ao homem um pinto e um cérebro, mas não a pressão arterial suficiente para serem usados ao mesmo tempo. O homem nasce, cresce, apaixona-se, fica burro e casa. Esse é o ciclo da vida do homem. Valeu. Mas pra não deixar o KG sem resposta, eu chorei no Toy Story, cara. Toy Story 3. Pois eu não vi ainda. É de chorar, meu. É triste. Não vi é ainda. Triste. Mas todo mundo de fala ruim que ou de emocionante? Não, de chorar emocionante, de ruim, cara. O filme. Não, chorar de ruim, é de emocionante. Não, que é uma obra. Tu chora quando tu percebe a finitude, sabe? A finitude, os ciclos da vida. Nenhum brinquedo morre, eles são doados no final pra uma garotinha. Não, pô, não vai dizer não, o filme, cara. Vai daí, Davi. Numa noite de verão, quem tá mandando aqui é o... Sonhos de uma noite de verão. Guto de Osório. Numa noite de verão, eu e meu cunhado, Silvio Homer, depois de trocentas cervejas, conseguimos chegar em casa e em cima da porta de entrada da sua casa tinha uma lâmpada que ficava ligada a noite toda. Aham. Uhum. Ele puxou da chave da porta e tentou a chavejadora. Quando de repente passou uma barata caminhando na porta. A baratinha da luz. Manda aquela baratinha da luz. Baratinha da luz. E ele saiu tentando enfiar a chave na baratinha, dizendo: vem cá, buraquinho. Vem cá. Diz ele que isso aconteceu em Santo Antônio da Patrulha. Deve ser mentira, mas é bem contado. Não sei, vai saber, né? Tinha um pai de um amigo meu que ele chegou com duas havaianas do mesmo pé em casa uma vez. Oh. Outra vez ele veio com uma calça de um amigo dele pra casa, voltou com uma outra calça. Como é que ele consegue? Mas o que que isso? Isso configura uma... Bom, não vou nem falar. Não, jogo de futebol, talvez, né? Pra jogar bola. Algum lugar que tenha vestiário. E uma vez ele começou a encher o saco, queria tocar numa banda, deram um baixo pra ele, desligado, ele ficou uma hora em cima do palco fazendo, tava tocando baixo. O meu amigo Café, Carlos Fernando. O Café. Carlos Fernando. Carlos Fernando Café. O que é irmão do Sérgio Littick. Ele tomava uns porraços e não se lembrava do que acontecia. Ele dormia na casa dele, tá? E um dia ele acordou com um sapato escarpã de mulher, manja, novinho em folha, cara, em cima do peito. E aí a gente perguntava, de quem é esse sapato, Café? E o Café não sabia. Como diz, mas tu via que era um sapato, não é um sapato que o cara acha na rua. Claro, assim, claro. Novinho. Tinha um pé dentro daquele sapato. Naquela em noite. Em algum momento teve não, um naquela, pé naquele sapato. Naquela noite devia claro, ter um pé. Só, o outro sumiu. O outro sapato, não sei. E a dona, Cinderela. Até hoje ninguém sabe. Isso é macumba, né? Isso é macumba. Pode ser macumba, é verdade. É macumba, né? Não, tu acordar com um sapato de mulher em cima do teu peito, tu não saber quem era a dona do pé que tava naquele sapato. Eu vou dizer que é melhor não saber. Será? Melhor não saber. Vê primeiro o tamanho do pé e aí depois vê. É, né? 44. Como uma amiga minha acordou nua, completamente nua, uma amiga. Quem aqui nunca acordou completamente nua, né? Exatamente. Nua numa cama estranha, num apartamento estranho, num bairro que ela jamais tinha ido. Aconteceu comigo uma vez. Fotos. E aí, Davi? Até fotos hoje ela não sabe. Não sabe. Você pegou, alguma vez. Mas se conformou com o fato. Se conformou, pegou a calcinha dela, tava na geladeira. Na geladeira? E foi embora. Tem amigos, um amigo meu me contou uma história que uma vez ele morava com a irmã dele, né? E a irmã dele fez uma festa na casa dela e as cinco amigas da irmã ficaram no apartamento pra dormir. E aí ele chegou, né, da noite, sozinho, e aí foi pro quarto dele e tinha uma amiga dele deitada. Uma amiga da irmã dele deitada. Ele foi lá no pé por pé e viu no outro quarto que tinha duas gurias dormindo, uma no sofá da sala e uma dormindo com a irmã dele no quarto. Ou seja, lá, não tinha pra onde ele não tinha pra onde dormir. Ele falou assim, nossa, o que é isso? Não tem uma guria no meu quarto lá? Ela assim, relaxa, mano, ela quer ficar contigo. Ah, para que ela falou isso. Deu de presente pra ele uma amiga. Que beleza. Vê como a vida pode ser boa. É isso aí, meu amor. Olha só. Dica pra minhas duas irmãs, Aline e aqui. Por falar. Afastam todas as amigas delas de mim. Todas. A Kika e a Aline odeiam, me odeiam. Elas afastam as amigas todas delas de ti. Não apresento as amigas. Te conhece muito, nada, né? Nada. Ou gostam muito das amigas. É verdade. E aí a Kika, tá namorando um amigo meu. Jogava bola comigo, o Padula. O Padula? O Padula. Namorando o Padula, que fez até uma cirurgia na garganta, não pode falar. Ah. Aí tá em casa e... Pô, melhor pra Kika. Falei pra Kika. Tomara que fique um tempão sem falar o Padula. Hipocrisia da Kika, né? Não apresenta as amigas, né? Da faculdade, pega né, da um teu, amigo teu. E aí pega um amigo meu. Hipocrisia! Eu jogo bola com o Padula e o Padula ficando com a minha irmã. Não dá. O Padula tá na dele, a tua irmã tá dela, velho. Te liga aí, Padula. Ser solteiro não é sinônimo de economia e o Potter sabe disso. Os que estão só gastam mais em despesas básicas em comparação com os casais. No Reino Unido, os solteiros dão adeus a 680 mil reais a mais durante vida do que quem vive com um parceiro. Por ano, as despesas com casa e alimentação ficam em quase 13 mil reais a mais. O cara paga pela felicidade, né? É o preço da felicidade. Esse é o preço. Bom, Davi. Boa. O estudo também chegou à conclusão de que a vida a dois é, como disse Davi Coimbra, mais feliz. Mais econômica. Especialmente na Inglaterra. Sim, quanto menos dinheiro tu gasta, mais feliz tu é. Quase 2/3 das pessoas que vivem com alguém diz que está melhor assim, enquanto apenas uma em cada 5 acredita que o fato de ser solteira é uma aposta interessante. As evidências estão cada vez maiores de que, apesar de os solteiros gastarem mais, para desfrutar de uma boa qualidade de vida, a casa precisa de duas rendas. Nesse sentido, sim. Claro. Uhum. É mais fácil. Fica a dica, né? Casar com uma mulher rica, né? De família rica, cara. O cara não precisa trabalhar muito assim, fica mais largado nas cordas. Ah, isso não se planeja, né, cara? Não se programa, não, né? Não, vai em festas que tem mulher rica, vai em restaurantes com mulheres ricas. O cara sabe muito, cara. Ouve. É o que tu faz, então. Ouve não, mais porque eu não tenho dinheiro pra ir nesses lugares. Mas eu fico na frente, coçadinho. Então não é assim tão fácil, cara. Sim, mas é aí. Fica na frente ali, na saída. Eu fico na frente com o pezinho encostado na parede. Ele tá falando mão no bolso. Manobrista. Aí a mulher chega e dá o chá do carro. Aí tem o Miguel, que é o seguinte, assim, ó. A mulher rica desce do carro dela e tu entra com ela no restaurante. Aí faz de conta que tocou teu celular na porta. Certo. Aí tu volta, não, só um pouquinho, deixa eu sair daqui. Aí tu sai. Ela te olha ali, aí tu não pode entrar porque tu tá resolvendo o negócio. Claro, claro. E já sai falando alguma coisa grande, né? Vende essas terras, aí vende, não aguento mais elas. Vende essas terras. É, porque o cara que tem terra não fala terra. O cara trabalha em floricultura. Vende essas terras. De terra lá pra vender. Vende essas terras. Vende as terras, João. Vende. Pode vender tudo. Posso aqui? Vai daí, Potter. Sylvester Stallone faz comentário politicamente incorreto sobre o filmar no Brasil. Pô, Stallone, bravo, né, cara? Verdadeiro o comentário dele. Na Comic Con 2010, Marcos Comic Con. Comic Con é um evento... É a maior feira de cultura pop do mundo. Isso aí. É onde o Lost lançava suas novas temporadas, onde os grandes filmes... Tem 23 sneak peeks, que são 23 lançamentos grandes no... E agora no Brasil esse ano, né? Não, todo ano. Ah, é Los Angeles. Sorry. Sempre lá nos Estados Unidos. Bom, para divulgar o seu filme Os Mercenários, o ator e diretor Sylvester Stallone fez um comentário politicamente correto sobre o tempo em que filmou no Brasil. Segundo o site da revista... Stallone afirmou que rodar o longa no país deu mais liberdade para o uso de mais violência, com mais armas, destruições e prostitutas. Qual foi o que ele disse? Você pode explodir o país... Não, esse é um bêbado, né? Você pode explodir o país inteiro e eles vão dizer obrigado. E aqui está o macaco para você levar de volta para casa. Brincadeira. Beleza, aí os brasileiros politicamente corretos, que é a raça mais chata que existe, né? Isso aqui virou trend top, obviamente, né? No Twitter, né? E aí todo mundo xingando, estavam se sentindo... E ele falou também do... Ofendido. É, ofendido porque abusaram do Brasil. E ele falou também do uniforme do BOP, que é a polícia aqui no Brasil usa caveira com duas armas atravessadas. Ele comparou, imagina se um policial usa isso em Los Angeles. É verdade. Pô, em Londres eles não usam nem arma, né, cara? Aqui no uniforme no Japão tem uma caveira... O que ninguém tá falando é que quando ele tava filmando Os Mercenários no Brasil, ele teve uma boa parte do equipamento roubado. Teve. Aí ninguém fala. Exatamente. E aí o Twitter, aqueles trending topics, é só bobagem, né, cara? O Twitter é bobagem, não dá pra aproveitar nada ali, cara. Cara, e o Stallone também falou o seguinte, cara. Ele falou: if the crime is a disease, I am the cure. Defendem, né? Ficam defendendo o país, o estado, o time de futebol, como se fosse uma coisa absolutamente... Foi o Robin Williams que falou. Que o Brasil ganhou a indicação às Olimpíadas porque deu um quilo de popo. E esses dias o DJ do 50 Cent, que veio pra cá, né? Antes disse que ia pra uma terra que tinha AIDS... mulheres que cobram pra fazer amor e não sei o que. E aí todo mundo ficou brabo. Não, ele falou, tô indo pro Brasil, local onde tem AIDS. Tem AIDS no Brasil, né? Tem. Prostitutas. Mas a AIDS no Brasil é muito menos do que em muitos lugares por causa da política de saúde do Brasil, que quebrou a patente do coquetel de AIDS. Mas é isso pro DJ do 50 Cent. Não, na verdade, a AIDS brasileira é onde tem a melhor distribuição pública de coquetel. É a melhor AIDS do mundo, é a brasileira. Manda aí, Davi! Não é que o Umbu existe mesmo, diz aqui o Anderson. Anderson Chá de Bar. Umbu é o nosso patrocinador, né? Claro, refrigerante Umbu. O Ângelo Oliveira, de Caxias do Sul, diz o seguinte: voltávamos eu e meu amigo de dois irmãos quando paramos numa lancheria de beira de estrada, próxima à Picada Café, para tomar um café. Surpresa minha quando saímos do carro e vi o nome da tenda: Tenda do Umbu. Aí pensei, realmente, como pode um bus ser tão gostoso? E falei isso pro meu amigo, me referindo ao sabor quase que colonial do café do umbu. É que o umbu é uma fruta, cara. Umbu é uma árvore. E aí existe realmente um refrigerante de umbu. Sim, que o cara tá falando aqui, moço. Que é feito do suco de umbu. E como é que pode ser tão bom, né, cara? Pior é que o umbu é tribom mesmo, cara. Umbu, umbu, né? É uma fruta mais do Nordeste, isso, lá, então. Exatamente. Pois é, e ele tá mandando um abraço pra todo mundo aqui e um... Dá alegria, meu! É, pra ele e pra noiva Débora, também, que é gremista, e um planejamento, não é? Pros parceiros da banda dele, banda... Chá de bar. E um bucê torna mais gostoso ainda. Se tu espremer. Sério, fazer um suquinho e botar uma vodka. Ah, e mexer e botar um gelinho. Não sei se existe ainda a linha um bucertório em Porto Alegre. Existe. Né? Ah, existe. Claro, claro. Sim, né? Na Avenida Sertório. Mas é verdade. Eu acho que ele sai em frente ao hotel Umbu que tem na Farrapos. Umbu traço Sertório. E aí vai pela Sertório. Umbu Sertório. Não, é legal. O que será que teria um bucertório? Em Floripa tem o Trevo da Seta, então é um buceta, né? Mas é isso aí, é o que é, né, mano? É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Mais duas ofertas dos classificados do PB. Mande pra gente a sua oferta pro pretinhobásico@atlantida.com.br. Coloque no título Classificados do Pretinho. Buenas! Segue meu anúncio para os classificados. Para você que é chato que nem chinelo de gordo. Presente. Para escolher teu meio de transporte, aqui está tua chance de ficar mais faceiro que ganso novo em taipa de açude. Que beleza! Oportunidades imperdíveis. Vendo Ranger STX cabine estendida ano 96, completa, preta, impecável de deixar quem vê de boca aberta, que nem burro que comeu urtiga. Diz o parceiro aqui, mas se você tá cansado de andar apertado que nem bombacha de fresco e é apressado como cavalo de carteiro, tá aí tua oportunidade e a minha também. Tô vendendo o Vectra do meu pai, ano 97, preto 2.0, em ótimo estado, ótimo pra quem gosta de andar solto que nem peido em bombacha. R$20.500 a negociar. Motivo, pra ver se o velho se coça e vende logo essa caranga pra me ajudar a pagar a faculdade. Contato e mais informações pelos e-mails ou pelo e-mail Aline Tomazoni, tudo uma letra só, Aline Tomazoni. É com Z o Tomazoni. Com Z, o Tomazone, @hotmail.com. Obrigada pelo espaço, pretinhos, beijos, adoro vocês. Mais um carro, vendo Ipanema Flare preta, com opcionais, direção hidráulica, para lá, 94, Ipanema, ótimo é estado. Ipanema é uma caminhonete antiga da Chevrolet. Ipanema. Muito legal, já estão vendendo a Ipanema, tava na hora. Na hora aí, Ipanema tá velha essa Ipanema aí? Caducou. Ela é de 94, meu. Vendo moto 94. Sunday Future prata seminova, R$3.000. Em 94 era boa essa a Ipanema. Então o cara por R$10.500 leva a moto e a Ipanema do parceiro aqui. Andando a moto junto já. Nelize com Z, Nelize Andrade, @hotmail.com. Repite, Nelize Andrade, @hotmail.com. Show do intervalo. Vamos faturar. Opa, claro, Almir. Vamos faturar, vamos vender seu produto aqui no desclassificado Domi. Vai aí, Almir. Vendo uma escova de dente vermelha, seminova, apenas 11 meses de uso de higiene dental e um mês limpando meu tênis. Leve grátis um creme dental da marca Gillette, muito refrescante. Gillette sua. Não aceito devolução, interessado e-mail, vendo escova de dentes vermelha com apenas 11 meses de uso para higiene dental e apenas um limpando meu tênis, sem acento, tudo junto, @ leve grátis um creme dental da marca Gillette, muito refrescante, não aceito devoluções.com.br. Boa! Belo e-mail, fácil de decorar e, é claro, já lembra da oferta. Tá bom, amigo, só isso, não tem mais nada aí pra vender, amigo? Eu tô usando esse e-mail também pra uso profissional. Quando alguém me pergunta, quanto tem e-mail? Deu, meu e-mail, vendo escova de dente vermelha com apenas 12 meses de uso de higiene dental. Voltamos em seguida com o Pretinho Básico aqui na Atlântida pra todo o sul do Brasil. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Acho que é justo que a gente divida com nossa audiência o último comentário de Davi Coimbra. O Potter achou o vídeo muito bagaceiro. Imagina o que é o vídeo pro Potter ter achado bagaceiro. Mas tá beleza, tamo de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida. 20 minutos para 7, estamos com a telefonia Big. Pro Rio Grande do Sul, o Big tem celular LG GB230 com câmera de 2 megapixels, MP3 player, cartão de memória de 1 giga por R$309 no Claro Cartão. Não, amiguinho, pode ser parcelado em até 12 vezes no Hipercard, em 12 vezes de R$25 com 75 centavos, alguma cara. Alguma coisa mal contada. E não tem nada mal contado, cara. Carga e cara, não faz isso, cara. Imposto de renda errado, cara, alguma coisa. O Big, a telefonia do Big. Sabe quanto é que tá esse celular no mercado, cara, normalmente? Isso aqui, não, nem tu. R$459. Não sei, cara, não sei, eu só sei que lá no Big tá R$309 no Claro Cartão. Ou em até 12 vezes de 25,75 e participe da promoção Eu Quero o Pretinho. Sim! Na minha isso casa. Isso é muito legal. Mande pra gente o seu e-mail, aliás, o seu torpedo, perdão, para 49207, botando PB na frente. Oba. E respondendo ou completando a frase: Eu quero o Pretinho Básico na minha casa, porque tararã, tararã. Se não botar tararã, PB, vai receber o patrola. Aí é prejuízo. Se não botar PB, de manhã no sábado. É isso aí. Muito bem. Boa. Bem lembrado, Maurício Amaral. Casa Perini. Especial é o agora. Aprecie com o Maurício. Qual é, doutor Petra? Sim, doutor Alceu. Bola nas costas. E aí, doutor Alceu, como é que vai seu fim de semana, tabelão. Doutor Alceu? Mas credo, doutor tabelão Pedro, do Alceu. O que tem de jogo não é pouco, doutor Pedro. Doutor Alceu, vamos atualizar aí a classificação do Campeonato Brasileiro, doutor Alceu. Os quatro primeiros e os quatro últimos, doutor Alceu. É o Fluminense, que é o segundo, doutor Pedro. O Corinthians, o Ceará e o Inter. É. Tá bem, lá embaixo, doutor Alceu. O Grêmio, os Atléticos e o outro, aquele lá, Vasco. Isso, tá bom, doutor Alceu. Muito obrigado, é sempre legal de deixar os Atléticos. Não o paranaense, né? O Goiano, mineiro e o Goiano, que são três Atléticos. Boa, agora. Dá pra ver, no sábado na CLT, 5:30 da tarde, tem Caxias, deixa pé com esse. Bom jogo. Tem jogão, Caxias. Hein? Vai passar pelo... Não, não vai passar. Às 4:00 tem Criciúma e Brasil de Pelotas. Também. Tem Criciúma. Bah, jogão, eu já cobri esse jogo. Lá em Pelotas, acredita? Pelo Diário Catarinense. E tem Série A também no sábado, a Bahia, Atlético Mineiro em Avaí. Vamos, Avaí! 6:30 PM. No domingo tem Série D, doutor Cagê. Putz. Série D, dó. Que horas são os Cagê jogos? Cagê assiste todos os jogos. Às 4:00, Operário e Joinville. Em Operário. Pelotas e Marcílio Dias, Pelotas. Jogo do Grêmio, eu tô preferindo ver Operário e Joinville. E também tem o Metropolitano e Irati, hein, Metropolitano. Irati. Metropolitano de Blumenau. E na Série A, às 4:00, Cruzeiro e Grêmio, hein, Cruzeiro. E o Inter, pega o Flamengo e Inter. O Grêmio vai jogar no Potreiro lá, que o Inter jogou lá. Até Sete Lagoas, né? Arena do Jacaré. É o Buriti, doutor. Mas o jogo do Inter é no domingo, né, doutor Alceu? Exatamente. E do Grêmio também. Também. No mesmo horário. O Buriti, doutor Pedro. O Muricy é isso aí, por enquanto, doutor Alceu. Vamos pagar multa. A CBF vai pagar multa. A gente chegou a falar isso aqui no... Tem a multa, doutor. Já tem informação? Não tem aqui. CBF cogita pagar multa para ter Muricy na... Então não é vai pagar, é. Está cogitando pagar. Mas já tem o plano B, se não for o Muricy, né? Qual é o Mano Menezes? O B é o Jorge Fossati. Mas eles não dizem, né? Quem é o plano B? Não, o plano B é o Mano Menezes, né? Mas é a mesma coisa. Não, acho que o plano B é pagar multa. Tirar o Mano Menezes do Corinthians. Não, mas aí acho que não. O autório, caiu o Sanches. O Sanches, presidente do Corinthians, foi o cara da CBF lá. Como chama? O chefe da delegação. Chefe da delegação brasileira na Copa. Tá. Então tá mais próximo do Ricardo Teixeira. Era isso, doutor Alceu. Tá bom, então, doutor Alceu. Muito obrigado pela sua participação. Vamos a mais uma sessão do programa. Tem um valo aqui do lado da minha casa, que os caras não vêm. Ainda esse valo. Já foi assaltado umas 10 vezes. Agora, no Pretinho Básico, bota a boca. Meu nome é Alex de Agapito. E mora em Florianópolis. Gostaria de meter a boca no Pretinho. Passo todos os dias para ir almoçar na Avenida Luiz Paiza. Ah, o Luiz Paiva. É, Luiz... Popo e Anjos, me ajuda aqui, o Almir. Boitô? É, Luiz Boitô Paiza, ou Piazza. Piazza, eu acho. Aqui tá Paiza. Ah, então é Paiza. Aquela avenida que vai ali pra Ponta das Canas e Praia Brava, em frente ao residencial Quintal das Palmeiras. Talvez seja até boa ator. Próximo ao supermercado Fênix, tem um caixa da Celesc. Esse supermercado ressurgiu, cara. Ele tava quase falido. De fios de alta tensão, eu sei onde é, cara. Com a tampa quebrada. No caso, já sem tampa. Isso já vai fazer cerca de uns 3 meses que tá nesse estado. Isso daí é brabo, isso daí. É que os turistas. Não está sem tampa. Quando é alta temporada, para os turistas sempre tem que estar tudo em perfeitas condições. Ah, moleque! Mas fora disso, somos deixados de lado pela prefeitura. Até a hora que um pessoal à noite cair nessa caixa de alta tensão e acontecer algo pior. Aí dá churrasquinho de gente. Aí que a gente diz. É brabis da ex. Os turistas arrumam a ilha, né, Almir? Então não, é o seguinte, ó. Nem turista arruma. Tá tudo na jogada às traças, normalmente. Fica aqui o registro do Alex de Agapito, que mora em Floripa, aí sobre essa questão, a Celesc tem que se manifestar. Outra coisa que seria importante pedir pra nossa audiência é que quando o problema fosse resolvido, nós tivéssemos aqui o retorno desta reclamação. Boa. Certo? Boa Nada tarde, tá amigos agora. Do Pretinho. Sou um ouvinte assíduo de vocês e aproveitando o novo quadro, que por sinal é maravilhoso, para falar de minha indignação com a rodoviária de Porto Alegre. É um absurdo o movimento diário que tem para comprar passagens e, em se tratando de uma cidade que vai sediar a Copa e em crescimento contínuo, enfrentarmos este tipo de dificuldade para comprar passagem de ônibus, principalmente quem utiliza ônibus para o interior todos os dias. Em média, levamos 20 minutos para comprar uma passagem. Cara, 20 minutos. Isso aí tinha que ser pela internet, cara. Né, cara? Os caras. Tinha que ser muito mais rápido. Mas deve ter pela internet. Tem pela internet. Tem pela internet. Então, nosso querido amigo ali. Mas tem O cara não tem. Peraí, mas ele pode não ter acesso à internet. Mas é que hoje é muito fácil ter acesso a uma internet. Mas, de repente, fica a dica pra ele. KG, mas se tem uma lan house. Eu acho que tu compra pela internet, só que tu tem que entrar numa fila pra pegar a passagem. Não, tu compra pela internet e tu tem que ir lá na rodoviária retirar a passagem que tu compra pela internet. Tá, mas tudo bem, mas aí tu não tem fila. Tu chegar lá e. Não, tem a fila pra tirar. Mas como que tem fila pra tirar? Você é só entregar a passagem. Mas tem passagem, não adianta a passagem nada, em casa. Então não adianta nada tu comprar pela internet. É, aí tu fica na fila. Não pode ser, né, cara? O que deve acontecer é o seguinte, assim. O cara comprou a passagem pela internet, chega lá e tira a passagem do balcão. Tira a passagem do balcão. Enquanto que os outros que estão comprando... Não, mas eu acho que... dinheiro, receber troco. É que eu acho que tem fila pra isso também e não é tão simples assim. Cara, eu acho que não nos adianta. Então vamos com a palavra a rodoviária de Porto Alegre pra ajudar o nosso ouvinte neste problema de tempo pra comprar passagem. O diretor do Inter, aquele. Giovanni Luigi. Ah, é verdade. É o administrador da Inter. É verdade. Manda um, pode ficar tranquilo, querido. Pode ficar tranquilo, querido. Para os meus colegas de serviço, o Churato e a Flavinha. Grande abraço do Juliano Oliveira Ojeda. Obrigado aí, Juliano. Manda pra gente aí a sua reclamação. pretinhobásico@atlantida.com.br. E o título do e-mail, Bote a Boca. Vida de merda. No final de semana, combinei com a minha namorada de cada um ficar em suas respectivas casas, porque eu tava muito cansado e gripado. Como não sou muito das tecnologias atuais, resolvi fazer uma conta no MSN para fazer uma surpresa para ela. E para podermos conversar durante o final de semana, adicionei ela no sábado à tarde e na frase dela dizia: solteirinha esse fim. O corno tá doente. Tô louca pra beijar vários. Deus! Ah, vida destruição de um homem. Só solteirinha. Não pode ser real, cara. Solteirinha no fim já ia acabar. Ia ser o melhor de tudo. Só solteirinha, enfim. Ia ser mais cruel, né? O cara ia ficar pensando. O porno tá doente. Aí ela é cruel. Louca pra beijar vários. Chama o cara de guampudo e ainda o cara tá doente. Debilitado a fu. Nossa senhora. Ontem à noite, quando estava fazendo amor com a minha esposa, eu disse no ouvido dela, bem baixinho: eu te amo, meu amor. Ela me respondeu empolgada: eu também, Rodrigo. Ei, Rodrigo? Meu nome é Carlos Eduardo. Acontece. Se distraiu, né? vida de merda. Esses dias pela manhã combinei com a minha mulher que quando chegássemos em casa iríamos tomar banho juntos e depois nos amarmos num clima romântico. Quando eu cheguei em casa merece, né, cara? Quando eu cheguei em casa, entrei em silêncio, sem ela perceber. Inclusive, o telefone de casa tocou umas 3 vezes, mas eu não atendi. Fui direto para o banheiro e percebi pela cortina do box que ela já estava no banho. Então, decidi tirar toda a roupa e entrar no box, todo empolgado, gritando: "Hoje tu vai, cabelinho no zóio!" Quando eu entrei no box, fiquei sem reação. Bah. Era minha sogra que estava tomando banho. Informação. Meu, só um pouquinho, rapidamente, só voltando ali a questão, vocês ficaram chacoteando do cara quando ele falou que queria tomar. Vocês não gostam de tomar banho com as mulheres de vocês? Não precisa ligar pra avisar e combinar, né, cara? Não. Nós temos chuveiro elétrico. Vocês gostam de tomar banho com as mulheres de quem, então? É que senão da manhã é muito frio, cara. Eu banho, é muito íntimo o banho, entendeu? E é muito friaca. Não, eu tenho um chuveiro elétrico, cara, de 15 pila aqueles, que é o único que aquece a água lá em casa. Então, dois negros no chuveiro ali já... Um já é brabo, né? Tá louco. Aí, imagina, a mulher entra no banho e tu dá uma empurradinha pra te entrar. E ela fica... Tu vai diminuindo, né? Vai diminuindo a água isso. Pra ficar mais quentinha. Ficar... Aí, a minha tá em migos. Jato, sabe? Olha o jato. Não, e sem falar que mulher prefere banho muito quente, né? É verdade. Maurício também. Informação. Qual é a informação aqui, ó. Minha amiga Adri, que muito vai pela rodoviária, diz que tem fila pra retirar a passagem comprada pela internet. O sistema deles se arrasta. As rodoviárias do interior têm sistemas bem melhores. Mas é que tem movimento bem menor também. É habituê de lá. Tá bem, habituê. Vem direto aí. Da rodô. Tá bom. Ela tem família em Caxias, e viaja pra Caxias. Certo, tá ótimo. Tá bom. E aí, Davi Coimbra, o que é que temos aí? Temos uma correção. Opa, perdão, pulei. Mas eu já volto pra ti. Que isso, Pianja? Eu já volto, cara. Pianja é aquele cara que chamavam ele pra casa e ele levava a bola. Levava a bola. Foi embora. Não, teve sexta-noite. É o Calduro. É o pior de todos. O cara que leva a bola. Dono da bola e do time. É um apartamento, né? Bonito. É o Cebedurão, né? Cebedurão, né? Correção. A Mariana Cardoso que manda. Bom dia, queridos. Ontem vocês falaram no Pretinho das 18 horas, da Daniela Vides, realmente falamos, que ela traiu o marido com o Rodrigo Faro. Acho que foi o Fetter que falou. Não, fui eu e o Fetter falou também. Não, foi tu que falou e eu só falei o nome. Ah, o tal do Faro. E eu falei Rodrigo. Foi. Vocês não têm bom Faro. Aí ela disse o seguinte: mas por favor, o cara é o Jonatas Faro. O Rodrigo é aquele apresentador da Record, casado e com filhas. O melhor do Brasil é o nome do programa. Ele se veste Lady Gaga. Humilde nome de o melhor do Brasil. É o Brasil. Na Record, o melhor do Brasil. Melhor do Brasil, é verdade. Tá bom. Acho que ninguém notou, mas eu notei porque adoro o Rodrigo Faro. Agora ela tem um pedido. Ontem vocês quase causaram um problema quando eu cheguei em casa do trabalho. Estava eu dobrando a esquina da minha rua quando escuto no meu fone o Potter falando. Você será que aí, é o que eu tô pensando, a mulher que tá com o marido? Cara, eu tenho uma sensacional pra contar pra vocês aí, depois. Se a sua mulher chegar em casa te convidando pra um churrasco da firma no sábado, lembra que o Potter disse? É porque ela tá traindo você. Isso, o Potter falou isso aí ontem, tá? Aí todo mundo vai saber que você é corno no churrasco, babá, aquilo, né? O cara não quer ir no churrasco. O fato que ela tem um churrasco da firma no sábado. Já tinha convidado o cara e ela disse que o meu amor já é ciumentinho por natureza. Aí, quando cheguei em casa, estava ele com uma cara séria e me perguntou: tu estava ouvindo pra ti? Estava! Só que aí ele não aguentou e começou a rir. Boa! Viu? Tudo bem. Mas não tem saída nessa. Ela pediu um... Adoro! Pro meu amor, William. Estamos um pouco estremecidos. Imagina o William amanhã no churrasco, cara. Olhando pra cada um dos magrão. Viajando em cada um dos magrão. Esse aí é muito... É o Maurício. Não. Aí o baixinho, o gordinho de bigode, ele não vai olhar e é o gordinho. Agora, o William é um nomezinho de cara que vai no churrasco com a mulher no sábado, né? Por que, Davi? Abraça todos os Williams. William. William Bonner. William Bill Clinton. William Shakespeare. Bill Clinton é o William. William, o grande centroavante que passou pelo... Opa. William Magrão. William Tiego. William Jones Borough. William Tiego. Mas o Tiego não é William. Sabia que o William é Guilherme em inglês? É a tradução pra Guilherme. Sério mesmo? É. Mas o nome se traduz. E é igual, cara. Pois é. É o Guilherme. Sim, inclusive o Guilherme Tell original é o William Tell, né? Exatamente. Sabe como é que é Marcos em inglês? Marcos. E Alexandre? Alexandre. Alexandre. Vai tu então, Marcos. Coisa de homem, né? Inglês, Alexandre. E Carlos é Cole. Cole. Ou Charles, né? Ah, é? É, não sei. E Potter. Potter. David. Potter é Potter. Vai, Piagers. Amanhã, 5 da tarde, cala a boca com o Pedro Esmanioto fazendo o Alcoólicos Anônimos Gourmet. Demais, cara. Que horas? Alcoólicos Anônimos Gourmet. Só receita com álcool. Começa que horas, colocar, amanhã, Piagers? A receita do frango bêbado. Que horas? Na TV Com, às 5 da tarde. Muito bom, Piagers. Começa a colocar Piagers. O programa no blog do Pretinho, cara. Vou colocar. Embeda lá. Maurício, trabalha pra ti no final de semana. Embebeda lá, mano. Ele bebedou, o Piagers, eu vi, ele bebedou um cara. Alcoólicos Anônimos Gourmet, demais, cara. Quem foi o cara? Tomara que tenha a segunda edição. Teve o Carlinhos da Império da Lã. Ah, é, é. Que participou do Zeca Pagodinho Experiment. Isso mesmo. Que é beber e ver o quanto o cara consegue responder, né? Piagers metendo pra ele com um skin, mais um mezinho, mais nada que ele tem. E o cara bebendo, de repente, os caras... Mas deu problema, né, Piano? Deu problema, e agora a gente tá tentando fazer o Bob Marley Experiment. Quem quiser aí é só entrar em contato. O Pause, né, cara? Dois amigos inseparáveis tinham a rotina de sempre fazer um happy hour nas sextas-feiras. Ah. Chega uma sexta-feira, o outro amigo tá meio esquisito assim, o cara pergunta: aconteceu alguma coisa, rapaz? Tá meio esquisito, meio distante. É uma coisa constrangedora. Desabafa aí, rapaz. O que aconteceu? Ah, minha mulher fugiu com meu melhor amigo. Ah, peraí, meu. Eu te conheço desde menininho, a gente sempre bebe aqui toda sexta-feira. Eu sou teu melhor amigo. E o cara responde: era até ontem. Ô, mês. O de Floripa mandou aí, meu. Vai aí. Vai, Potter, manda. Vou aí no... Que é o que é, Joãozinho? Fala aí, cara. Achou que não ia trabalhar a semana, né? Beleza, tamo aí, tamo aí. Finalzinho da sexta-feira. Tá de férias, né? Férias de colégio? Tô de férias de colégio. Não foi pra Bariloche? Não. Ué? Nota ruim, né? Nota ruim. É, nota ruim. Cateou. Já vi umas fotos de Bariloche, cara. Minha mãe não deixa eu ir pra Bariloche. Tá certo. Joãozinho, ó. Acho que as guriazinhas vão querer tudo, me pegou. Ah, é verdade. Guri bonito que nem tu, né? Qual a semelhança... Entre o charme e o funk. Toda bonita. Qual a semelhança entre cobertor de lã no verão e um trem andando? Tempo! Essa é muito fácil! A diferença entre um cobertor de lã no verão e um trem andando. Os dois estão fora da estação! Qual é a diferença entre a justiça e um pau d'água? Um bebum. Tempo! O que é pau d'água? É bebum, borracho. A diferença... É o seguinte, o pau d'água tem olhos na venda. E a justiça tem a venda nos olhos. Ah, moleque! Sabe muito, hein? Ah, moleque! E a última, qual a diferença entre o erro do agrônomo e o erro médico? Tempo! Muito bom, o que é agrônomo? Os erros, né? Do agrônomo e do médico. Cara, tá com as plantinhas. O erro agrônomo... O erro agrônomo, a terra mostra. Enquanto que o erro médico, a terra cobre. Nossa, que caiu, né? O Joãozinho já respondeu aqui aquele negócio da diferença entre o Bruno e o Ronaldo Nazário. Ai, não. O Viagens não gosta do humor do Bruno. Não viu que morreu hoje a graça das piadas sobre o Bruno? Não, tem um conhecimento muito bom. Morreu hoje, cara. A graça da piada... Cara, deixa eu só dar uma... 50 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 59 minutos, 0 segundos. Um minuto. Define a hora para as pessoas. Essa mulher fica lá gritando no meu ouvido todo dia. 5 horas e não sei o que é minuto. Por que tu ouve ela, cara? Todo dia. Por que tu ouve? Porque tu põe ela aqui, mas cara. Eu preciso pôr, eu a gente tem que botar... Eu vou matar essa mulher aí. Vou te matar. Que é bom? Tu foge aí. Tu foge que eu vou te matar. Observatório Nacional, 18 horas, 59 Observatório Nacional. 18 horas, 59 minutos, 30 segundos. Sabe o que deve ser bom? Tu, depois que ela sai do expediente dela, 6 horas, ela tá parada no elevador, chega assim: com licença, tem horas? Tá bem, não, queridos. Eles fazem turno, né? De manhã o magrão, né? 5 horas. Cara, eu vou dizer pra vocês, cara, isso é gravado. Não. Ô, meu, tu acredita nesses e-mails de internet aí, tu fica falando essas coisas. Ficamos por aqui com esse Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência. Voltaremos amanhã às 13 e às 18 no modo gravado. Ao vivo novamente na segunda-feira. Um grande final de semana, uma grande noite de sexta. Valeu, obrigado pela parceria. Até mais. Hotmail.com. Atlântida.